Nuno, obrigado, boa noite. Enfim, estamos na nossa quinta, como se costuma dizer, e falarmos de um evento que começa a ter uma proporção e um interesse grande, quer a nível de clubes, de associações, quer a nível da própria valorização dos atletas. Foi mais um evento e foi mais um grande êxito este sábado, onde a Casa da Cultura já era pequena e cada vez se torna mais pequena para estes eventos. Boa noite. Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também o vasto auditório da Rádio Boa Nova e aproveitar para agradecer em primeiro lugar também à pessoa, ao jornalista Albino José, por também ter feito parte da nossa comissão de avaliação e ter dado o seu importante contributo para esta gala do desporto, que, como disse e bem, vai na sua terceira edição, que na nossa opinião foi mais um sucesso, mas acima de tudo o que importa destacar aqui é o trabalho que é feito por todos os clubes, todas as associações e todos os agentes desportivos do nosso concelho, que nós temos muito gosto também com eles em reconhecer todo esse trabalho. Esta gala é feita com os clubes e para os clubes, e quando falamos deles, falamos de todos os agentes desportivos que contribuem para esta atividade tão digna e tão respeitada como deve ser, como é o desporto. O desporto, na minha opinião, muitas vezes substitui também as funções do próprio Estado, contribui para a dinamização dos valores sociais, dos valores que nós, todos nós, devemos ter em sociedade, ajuda-nos a ter mais respeito, ajuda-nos a competir, saber ganhar, saber perder, mas também lutar por objetivos comuns. A educação e a formação, tudo isso está no desporto e, portanto, nunca é demais valorizá-lo como penso que temos feito. Este é um evento que vai na terceira edição. Esta foi, enfim, desses últimos três anos, foi comatada uma lacuna que era reconhecer todo esse trabalho, aliás, como foi dito. Este também acaba por ser uma motivação, uma grande motivação para todos os atletas, para todos os clubes e associações, sabendo que assim contribuem e são reconhecidos por todo o trabalho feito, especialmente nas camadas jovens, que é um trabalho importante, num concelho, Nuno, que de facto tem uma panóplia diversa de modalidades, que às vezes começa a ser complicado gerir tudo isto, não é? Já são muitos atletas, há muitas modalidades, são 15, penso eu. É verdade. A gala tem um é algo sensível, porque o que nós pretendemos com a realização de um evento destes é a união, e a gala nunca pode servir para desunir. E nesse sentido, tão importante como aqueles que são ali reconhecidos, é perceber que temos muitos outros, desde atletas, dirigentes, eventos, técnicos, por aí fora, que poderiam e deveriam estar ali a ser também reconhecidos. Mas isto é um trabalho também de respeito que deve haver, porque todos os prémios podem ser discutíveis, todos nós temos a nossa opinião pessoal, mas o que não pode ser discutível é o mérito de quem o está a receber. Poderemos sempre pensar que outros poderiam estar ali, mas também é importante que saibamos reconhecer que aqueles também estão ali, e bem, com pleno direito, e reconhecidos acima de tudo num trabalho que é feito entre pares. São os próprios agentes desportivos, os representantes de cada um dos clubes, que entre eles reconhece e vota naqueles que acham que devem distinguir. Isto, como disse também e bem, num concelho onde as modalidades desportivas federadas são 15, e com uma riqueza muito grande, com mais de 700 atletas a praticar desporto federado no nosso concelho. Portanto, isto dá-nos também pano para mangas e permite-nos fazer um trabalho conjunto em parceria, onde o município é sempre um parceiro fundamental de todos os clubes e de todas as associações, e aqui permita-me também que valorize não só este desporto federado, mas também todas aquelas iniciativas desportivas que são desenvolvidas ao longo do ano, um pouco por todo o concelho, e é com orgulho que nós percebemos que é raro o fim de semana onde não existe um evento desportivo a decorrer no concelho de Oliveira do Hospital. Nós já vamos falar de um dos grandes eventos que também foi reconhecido, a Taça Hugo dos Santos. É mais um grande evento, e que este ano não traz quatro, mas sim oito equipes. Já iremos falar dele, de lançar precisamente esse evento. Aqui a Câmara conseguiu aperceber-se de facto, a importância que tem o desporto no concelho. E por isso fez esta aposta. Já é uma aposta que não é de agora. Aliás, o professor José Carlos Alexandrino já teve a oportunidade de dizer isso. O dinheiro que a Câmara investe é, de facto, reconhecido e no total apoio, porque se não fosse, e nós sabemos que é assim, a Câmara, o principal investidor nos clubes, não se conseguia. Mas depois muita gente esquece dos 700 ou 800 atletas que estão ligados, e estamos a falar de clubes federados, porque depois olharmos para outros que estão ligados por outros, enfim, por outro tipo de atividades também ligado ao desporto, acaba por ser uma aposta que a Câmara faz e que os pés bem assentos no chão de todo o trabalho que é feito por eles, pelos clubes e associações. Eu sublinho a palavra que referiu, investimento, e de facto é essa a nossa visão relativamente ao desporto. É um investimento na formação que nós estamos a fazer. E eu até gosto e agradeço por termos esta conversa, porque, de facto, às vezes é fácil criticar o investimento que é feito no desporto. Mas eu penso que, se nós estivermos a ver que algumas das nossas localidades, não tendo, por vezes, uma atividade desportiva ao domingo, aquela própria localidade não tem vida. Às vezes, e é fácil nós percorrermos o concelho, e não devemos esquecer também até o próprio futebol de Inatel, mas é fácil perceber que algumas das nossas localidades, a animação que têm ao domingo é um evento desportivo ou um evento cultural. E, portanto, isso deve ser valorizado, porque não devemos apenas defender que nós no interior também temos valor, que devemos ter a nossa atividade, devemos ter a nossa vida aqui, se de facto depois também não pudermos oferecer às pessoas aquilo que elas precisam para se fixarem cá. E o praticar desporto, numa sociedade como a de hoje, cada vez mais comodista, onde nós temos as nossas crianças que mais facilmente fazem um jogo no telemóvel ou no tablet do que vão para a rua agarrados a uma bola ou um arco ou o que quer que seja. Portanto, antigamente era mais fácil termos crianças ativas, jovens ativos, do que hoje. E se não forem estas atividades que os clubes proporcionam às crianças e ajudam a formar esses próprios jovens nesses valores sociais que eu há pouco falei, a nossa sociedade vai perdendo. E depois o que é que acontece? Criticamos, porque os nossos jovens mais facilmente entram nos vícios, porque os nossos jovens não sabem conviver uns com os outros, mas depois não valorizamos quando temos toda esta panóplia de variedade desportiva, e também sublinhar isto, hoje os clubes, cada vez mais, com técnicos especializados, com professores de educação física, com treinadores que se formam ao longo do ano, e portanto pessoas competentes para ensinar os nossos jovens. Este trabalho, até que é feito, e eu sei que isso acontece, quase que obriga também a que os próprios clubes tenham uma interligação com a própria sociedade, ou seja, clubes que trabalham e se juntam, por exemplo, a trabalhos na escola, falo do caso sampaense, que muitas das vezes são os atletas que vão a alguns locais, o caso da ligação que há entre o desporto escolar e que pode ser aproveitado e que é aproveitado através do trabalho que se desenvolve nos clubes, há essa também ligação. Isso também é uma preocupação do município em manter, de facto, não dissociar o que é de facto a formação a nível escolar e do trabalho que é feito no desporto escolar, mas depois fazer uma ligação com os próprios clubes e associações. Por norma, nas diversas iniciativas que fazemos, tentamos também sempre envolver os alunos da escola. E tem havido aqui, das diversas escolas, e tem havido um trabalho também em parceria muito importante. E falamos, introduzindo já um pouco da Taça Hugo dos Santos, a própria campanha de divulgação é feita junto das escolas. O ano passado tivemos aqui a mascote da Federação Portuguesa de Basquetebol, que andou nas escolas, e tivemos alunos de um curso do agrupamento de escolas que andou com a mascote nas superfícies comerciais a dinamizar e a divulgar. E depois, esse trabalho que me falou aí bem no desporto escolar, é importante que se faça, e tem havido também esse cuidado por parte dos professores, que o desporto escolar sirva não só para ocupar os alunos a praticar desporto na própria escola, mas que também já serve de uma própria triagem, que é possível ali perceber quem tem talento e que se possa depois canalizar para as diversas modalidades consoante aquilo que os jovens mais gostam. E felizmente, eu penso que hoje em Oliveira do Hospital não há um jovem que queira praticar uma modalidade desportiva que goste e que não tenha onde o fazer aqui em Oliveira, sem precisar de ir para outros centros mais longe daqui. Portanto, nós aqui, felizmente, desde o ténis de mesa ao basquetebol, ao futebol, ao hockey, patins, ginástica, por aí fora, temos uma panóplia de variedade de modalidades desportivas, que é uma das grandes riquezas do nosso concelho. Essa é a preocupação e depois também ao reconhecimento, e hoje vimos Oliveira do Hospital que com facilidade se ouve, aliás também foi referido na gala, que alguns atletas são seguidos por clubes grandes, e isso também é atenção e acontece, por exemplo, talvez com mais visibilidade no hockey patins e no futebol, em que há clubes grandes a seguirem atletas. Isso também mostra todo o trabalho que advém dessa formação, dessa triagem que vem feita e depois o trabalho que os próprios clubes e associações fazem. Claro, e para além daqueles que estão hoje a ser seguidos e que têm talento e têm valor, e isso é reconhecido por grandes clubes, nós não devemos esquecer todos aqueles que já saíram há uns anos de Oliveira do Hospital, e uns que continuam ainda a dar um grande prestígio ao concelho e outros que já deram, e temos exemplos vários nas diversas modalidades, e desde o Carlos Martins, que já foi reconhecido pelo município, como agora o Flávio Ferreira, também que chegou à primeira divisão portuguesa, ganhou uma taça de Portugal e jogou na primeira liga espanhola, mas temos depois nas outras modalidades como o Xanoca, que ganhou agora a taça latina, temos o próprio Miguel Stoffel, que muita gente não sabe, que é um oliveirense que fez um quinto lugar no campeonato do mundo, temos a Marta Lobo, que foi reconhecida também porque a nível distrital no atletismo é uma referência, mas depois temos outros atletas que nas diversas modalidades vão levando bem longe e levam bem alto a bandeira do município de Oliveira do Hospital e dos nossos clubes, naturalmente. Este ano, aquilo que eu me apercebi, e em conversa com os clubes, houve, penso eu, algumas conversas com a Câmara, alguns objetivos. Eu não sei e não posso precisar se de facto houve, mas o que me apercebi este ano é que houve uma maior aposta nos clubes a tentarem fazer, ou pelo menos com maiores, com alguns outros incentivos. Um dos trabalhos também que a Câmara quer é ter esse reconhecimento, ou quer dizer, que os clubes pelo menos reconheçam que de facto fazem alguma coisa. E aquela ideia de antigamente, e que há uns tempos se dizia que não se pode só ajudar para quem faz um torneio de sueca, e tem que o fazer porque é necessário, mas também a Câmara, de algum modo, também exige, entre aspas, que haja resultados, que esse trabalho seja feito, que a formação seja de facto uma referência e que de facto também os clubes optem primeiro pelos atletas do concelho. Penso que esse cuidado, Nuno, tem sido feito, e Nuno, que é uma pessoa ligada ao desporto, enfim, conhece muito bem por dentro e por fora o desporto local, tem sido uma preocupação, é uma preocupação vossa. Sim, essa aproximação é uma realidade, e os resultados que fala, não nos metemos nos resultados apenas desportivos, do ganhar, perder, dos títulos, nada disso. Aquilo que nós nos preocupamos bastante, e por exemplo, relativamente aos apoios financeiros que são dados, nós temos a preocupação com o número de atletas que cada modalidade tem, com o tipo de qualificações que o seu treinador tem, para que, quando falamos que devemos dar valor à formação, nos preocupemos de que quem está à frente de todas as modalidades tenha o mínimo de formação adequada para isso, e aí estaremos certamente a contribuir para que a formação seja, de facto, bem feita. E, portanto, esse trabalho é feito e depois, claro que nas nossas conversas iniciais, na preparação das épocas, temos o cuidado de sensibilizar os clubes para que aproveitem ao máximo os atletas jovens que nós temos no nosso concelho, porque, e aqui entra o apoio também ao desporto sénior, que facilmente às vezes é menos entendível, digamos assim, mas nós temos que perceber o desporto como uma escola. E se o percebemos como uma escola, nós temos um atleta que entra aos 5, 6 anos para um clube e depois vai ter a sua formação, como acontece na escola, que passa do primeiro ciclo, segundo, terceiro, por aí fora. Se vai passar nos escalões no desporto. Tem que passar nos escalões, mas tem que ter a oportunidade de ir para a universidade. E a universidade é o quê? É os séniores. E se nós estamos a formar um atleta até aos júniores e chegamos aos júniores e ele não tem a possibilidade de continuar, não estaremos a fazer um bom trabalho, porque estaremos a formar atletas para outros clubes. Portanto, a intenção é que eles possam continuar a praticar desporto aqui. Agora, nós temos um problema que é nosso, do interior, da nossa região, que tem a ver com o facto de alguns dos nossos jovens talentos irem para a universidade e depois há aqui uma quebra, mas isso aí é algo que nós vamos ter que ir gerindo e que é uma consequência também. Tem a ver com idades e com grupos etários. Exatamente, portanto, mas é importante, e hoje é importante perceber que, por exemplo, olhando na parte do futebol, que temos hoje em Lagares da Beira, a mim não me preocupou nada o facto de Lagares da Beira ter descido o ano passado, quando vejo que este ano tem uma quantidade considerável de jovens do nosso concelho que foram formados noutros clubes e que hoje estão em Lagares da Beira a jogar. Portanto, acabou por ser uma consequência de uma época desportiva menos positiva, digamos assim, mas que este ano, e até estão em primeiro lugar, estão com jovens do nosso concelho. Portanto, estão ali a rodar, a ganhar mais experiência e que amanhã irão ajudar o Lagares da Beira, acreditamos, numa divisão acima, e quiçá não possam também vir a ser opções para outros clubes que estão ainda em divisões superiores. Estamos à conversa com Nuno Ribeiro, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Estamos aqui a dissecar a Gala do Desporto, o reconhecimento de clubes, associações, atletas, pessoas ligadas ao desporto e tudo referente à época 2015-2016. O porquê desse evento, o apoio que o município presta e dá aos clubes e associações e também aquilo que pede no aspecto de formação, e não é nenhuma troca, é mesmo assim, naquilo que os clubes vão fazendo. Já vamos a seguir falar do grande evento que vai acontecer aí, que também foi reconhecido como o maior evento e dos mais importantes no concelho, que é a Taça Hugo dos Santos. Até aqui é 4 este ano e no início do mês de fevereiro é a 8, ou seja, as 8 melhores equipas estão aqui e bem ao Oliveira do Hospital durante praticamente 3 dias. Vamos falar disso e também como é que se vê, ou como é que vê o vereador o desporto e os resultados neste momento, e estamos alguns a meio dos campeonatos, como é que vê os diversos campeonatos que estão assim a meio e que alguns com excelentes resultados. Tudo para falarmos já a seguir. Minuto 91. Aqui na Boa Nova. Minuto 91, sempre à segunda-feira, depois das 21 horas, olhamos para o desporto, a tal pescadela de olho sobre o desporto de fim de semana. Já iremos aos resultados, basquetebol, futebol, ténis, tudo isso para si. Para já, continuamos a conversa com Nuno Ribeiro, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Falámos sobre a gala, o reconhecimento de atletas, de associações, de clubes e de pessoas, enfim, ligadas ao desporto. Nuno, olhando agora para o desporto em geral, e sabemos que o desporto, para além de federado, tem muito e tem tido muita atividade, e nós temos aqui muitos grupos organizados que praticam desporto, enfim, desporto de lazer, que acaba por também ser importante para complementar, enfim, aqueles que não querem competir oficialmente ou que estejam federados, pelo menos têm outra opção de desporto. E hoje, enfim, com as caminhadas, com os crosses e tudo isso, acaba por aparecer também novos valores e alguns já de referência. Agora, alguns deles ligados a clubes. Sim, e falando nesta variedade desportiva que vai havendo um pouco por todo o concelho, eu penso que não me fica mal dizer que hoje existe uma outra dinâmica desportiva em Oliveira do Hospital. E é com gosto que o digo, porque o trabalho não é meu, o trabalho é um trabalho em parceria e com grande envolvência e com grande participação e dinamização por parte dos clubes e das associações, mas tem sido um prazer trabalhar com a massa associativa do nosso concelho, porque nós fazemos, e fazemos bem, são vários os eventos que vamos tendo no concelho que nos devem orgulhar a todos nós, nas diversas modalidades, desde o todo terreno, as caminhadas, como falou e bem, no BTT vamos também já tendo a marca no concelho. Começámos agora também a apostar um pouco mais no turismo de natureza. Temos a zona do Val do Alva que deve ser explorada, na nossa opinião, onde lançámos o Trail do Culcurinho, que já vem na sua segunda edição. Lançámos a subida épica também ao Culcurinho, que é uma subida de estrada divulgada por todo o país e que hoje não é estranho perceber atletas que andam a subir e a descer ao Monte do Culcurinho desde a Ponte das Três Entradas, por estrada. E, portanto, vamos dinamizando esta parte de turismo de natureza, mas também estes eventos desportivos que nos vão ajudando a reforçar a marca do nosso concelho. Depois, também com estes clubes, associações, com os próprios empresários da área do fitness, dos nossos ginásios, construímos um programa de atividades desportivas para todos, de forma gratuita, onde, num trabalho que é feito nesta parceria, oferecemos aos munícipes oliveirenses e a todos aqueles que nos visitam um programa diversificado de atividades físicas durante 2 a 3 meses no verão, onde 2 vezes por semana, à noite, qualquer pessoa pode praticar uma modalidade desportiva diferente. E, portanto, este foi também um programa que é uma bandeira nossa, que é o MOC. E este fim de ano, último ano, foi de facto um sucesso, juntou uma data de mais pessoas. Sim, nas diversas... tivemos mais de 1000 participações durante o verão e, portanto, isto é algo que também nos deixa orgulhosos, porque vamos associando o trabalho da atividade física, onde algumas das vezes em algumas iniciativas trazemos também quem trabalha à saúde, as pessoas podem fazer rastreios de saúde, portanto associamos a saúde, o bem-estar, o lazer e o desporto num conjunto que nos permite, queremos assim, viver melhor. Estamos com 30 minutos depois das 9, que é como quem diz, são 9:30, e isto a conversa é com as cerejas. Estamos a falar com o Nuno Ribeiro, vereador do desporto. Falámos da gala, falámos do desporto fora, o desporto federado, aquilo que vai ocupando as pessoas ao longo do ano, e são muitas que nós assistimos. Falámos dos grandes eventos, e essa é outra grande aposta. E este ano, se está a saúde do Hugo dos Santos, até aqui tinha importância, e uma grande importância, este ano consegue juntar aqui numa nova, enfim, um novo formato, se assim se pode dizer, Nuno, os 8 melhores equipes, ou pelo menos as primeiras 7, mais uma que faz parte da organização, que é o caso do Sampaense, que acaba por estar também aqui junto daquelas 7 primeiras do campeonato. Acaba por ser mais 3 dias, penso que de 2 a 5, 3 a 5. Penso que é 2 a 5, é isso mesmo. Acaba por trazer aqui os melhores ou o melhor do basquetebol nacional. Sim, é caso para dizer que o município de Oliveira do Hospital volta a ser a capital do basquetebol. E nestes 4 dias receber esta Taça Hugo dos Santos, que até é uma homenagem a um antigo general oliveirense, portanto que nos orgulha que seja feito aqui em Oliveira do Hospital, mas acima de tudo orgulhamos-nos que a Federação Portuguesa de Basquete confie na nossa organização para voltar a receber um evento deste gabarito. Podemos dizer que é uma das principais e mais mediáticas provas do Campeonato Nacional de Basquete, e de facto este ano no novo formato, numa final a 8, passando de 4 para 8 equipas, voltaremos aqui a receber, e posso dizer que teremos o Porto, teremos o Benfica, teremos o Galitos, teremos o Oliveirense, o Vitória de Guimarães, o Iliabo, a Ovarense e, claro, o nosso Sampaense Basket, que finalmente, porque era um desejo que nós tínhamos de organizar a Taça Hugo dos Santos com o Sampaense, portanto este ano, com esta alteração do formato da prova, é possível termos aqui o Sampaense, que muito nos orgulha e que tem sido também parceiro fundamental na organização deste evento. Este é um evento que traz, enfim, traz muita gente. Oliveira do Hospital, há um tempo atrás, não tinha alojamentos. Agora, felizmente, vão aparecendo alojamentos de qualidade média e alta. Isto também é uma aposta em trazer gente, não só gente de basquetebol, mas depois gente ao Oliveira do Hospital. Claro que ao trazermos eventos deste género, estamos a dinamizar o comércio local, estamos a dinamizar também o setor dos alojamentos, o setor hoteleiro. Não temos ainda aquilo que precisamos, é um facto, as coisas estão a melhorar, mas também este tipo de iniciativas é um sinal que damos aos empresários, aos investidores, de que vale a pena investir em Oliveira do Hospital, porque existem iniciativas como esta que trazem e que colocam Oliveira do Hospital no mapa, digamos assim, fazendo com que seja também rentável. Portanto, não é por demais dizer que este tipo de investimentos em iniciativas desportivas trazem cada vez mais gente ao Oliveira do Hospital. E o ano passado, penso que este evento correu muito bem, e o reconhecimento que foi feito também pelos diversos clubes do nosso concelho no meio de vários eventos que nos orgulham e que ajudam a promover Oliveira do Hospital, desde o torneio do hockey, a tripla légua de Val do Alvo em atletismo, o Sampaense Basket Campos, as provas de BTT por aí fora. Destacarem esta taça Hugo dos Santos, para nós também nos aumenta a responsabilidade, mas faz-nos sentir que de facto é um evento importante e que gostamos de apostar nele e de tentar mais uma vez que a nossa organização seja valorizada e reforçada como tem sido nos últimos anos, ao nível da comunicação social nacional. E o ano passado foi uma prova que terminou com um pavilhão completamente lotado, numa final eletrizante entre o Benfica e o Porto, que termina no último segundo, com uma diferença de um ponto, e portanto foi uma prova bastante disputada. E ainda a recorrer a imagens de televisão. Portanto, foi algo que só valorizou o evento. Exato. Também algo que nós fazemos aqui, que tentaremos repetir este ano, e que só valoriza também e mostra o reconhecimento que os próprios clubes têm por esta prova. Nós fazemos uma conferência de imprensa de apresentação da prova, normalmente na semana do evento, onde costumamos ter em Oliveira do Hospital o treinador e um ou dois jogadores de cada uma das equipas. Houve anos também em que conseguimos, antes da conferência de imprensa, levar estes atletas à escola, onde puderam também dar alguns autógrafos aos nossos jovens. Portanto, aproveitamos para que desta forma se possa sensibilizar os nossos jovens a perceber o que é a iniciativa, mas acima de tudo a verem ali alguns dos melhores basquetebolistas do país e, quiçá, também por aí motivá-los para a prática, neste caso, do basquetebol. Estamos na ponta final desta conversa e o destaque, já o dissemos, foi não só fazer o balanço da gala, mas também perceber um pouco de toda esta aposta do município e também daquilo que, e do trabalho que vai fazendo com os clubes. Para terminar, Nuno, como é que, enfim, acompanhando como e eu sei que acompanha par e passo tudo o que é modalidades e as suas diversas participações nos campeonatos, como é que vê deste modo a participação das diversas equipes nas modalidades? Nós sabemos, por exemplo, que o Cássio Pescas esteve bem em 2016, este ano fez uma aposta na formação, no caso Ténis Mesa, possivelmente não terá tanto êxito quanto isso. O caso do Nogueirense no campeonato não anda tão bem quanto seria desejado. O caso do Oliveira está na luta para a subida. O caso da Garça Beira tem sido ou não uma surpresa, é lida. O caso do Sampaense, num regresso à Liga, não tem corrido tão bem quanto isso. Como é que vê desta maneira toda esta participação das equipas? Antes de fazer a minha análise aos campeonatos, só queria aqui, e se me permitir, acrescentar ainda relativamente aqui à Taça Hugo dos Santos algo que para nós também é muito importante, que é o envolvimento na organização deste evento de um conjunto de empresas de Oliveira do Hospital que nós aproveitamos para promover em todos os elementos de divulgação desta taça. Portanto, tudo o que seja cartazes, flyers, banners na internet, tudo o que seja feito, o cartaz inclui, e a própria Federação Portuguesa de Basquetebol inclui, um conjunto de empresas que se associam ao município na divulgação deste evento, e para nós também é muito importante, porque estamos a divulgar o nosso bom tecido empresarial. Uhum. Depois, relativamente aos campeonatos, que, como disse, vou também seguindo. Portanto, eu penso que o que está a ser feito é um trabalho sério em todos os clubes, onde estão a fazer o melhor que podem, uns com mais dificuldades do que outros. No Campeonato Nacional de Séniores, no caso do futebol, não está a ser uma época como certamente o clube de Nogueira do Cravo gostaria que fosse. Este último resultado em casa poderia ou deveria ter sido melhor, mas no desporto e no futebol em particular, às vezes a bola que entra ou que não entra faz toda a diferença. Mas acima de tudo, perceber que também que este campeonato, onde apenas contam 25% dos pontos desta primeira volta, que na minha opinião é um erro crasso em termos de organização, portanto eu penso que pouco sentido fará um tipo de prova onde andamos a competir durante bastantes jogos e depois só apenas 25% dos pontos é que irão contar. Mas pronto, estou na luta. O Lagares da Beira está muito bem, está a liderar a série, com muitos jovens daqui, portanto, o que é de facto um motivo de orgulho e que esperemos que assim continuem. Oliveira do Hospital está também na luta e esperamos que, porque tem uma boa equipa, bem orientada, e que esperamos que consiga chegar ao topo e depois aí se manter. Na minha opinião, o problema que existe no Oliveira do Hospital tem a ver com o facto de ser uma equipa que eu penso que é reconhecida até pelos adversários, que é uma boa equipa, e isso às vezes motiva mais os outros, e portanto o que é que acontece? Para uma equipa que defronta hoje o Oliveira do Hospital, o empate é um bom resultado. Precisamente. E o Oliveira terá que saber viver com isso, e na minha opinião, assumir o jogo de princípio ao fim, onde terá que mostrar sempre que é superior aos outros, e quando se faz um golo não chega, é preciso fazer o segundo, e continuar, porque para os outros fazerem um golo vai motivá-los cada vez mais. Depois, o Caça e Pesca, como também referiu e muito bem, este ano com algumas alterações, com a saída de um jogador russo que tinham, que fazia grande diferença. Mas por esse facto este ano tem mais jovens de Oliveira do Hospital e portanto o trabalho, apesar de não se poder exigir o mesmo em termos desportivos, esse não é o problema, porque o facto de termos ali mais jovens e se conseguirem ainda motivar os nossos jovens atletas a praticar ténis de mesa é também importante. Depois temos também o ténis, que é uma modalidade que não é fácil, ou não tem sido fácil, apesar do esforço que os seus dirigentes têm feito, captar mais praticantes. Mas é uma modalidade onde o esforço tem sido enorme e têm sido vários os torneios que se vão fazendo em Oliveira do Hospital para promover quer o ténis, quer o desporto. O Sampaense, como também referiu e bem, está numa fase difícil. A liga principal de basquetebol não é fácil. Combatem-se orçamentos muito maiores, combatem-se equipas com grandes valores, e eu penso que aqui, na minha modesta opinião, mas nesta área do basquetebol, quem sou eu para o dizer, mas penso que é importante, ou faz muita diferença, os bons jogadores que fazem a diferença nos triplos. E o Sampaense penso que tem tido alguns problemas com isso, porque por vezes os jogos estão bastante equilibrados, o Sampaense está muito bem no jogo, mas depois rapidamente, de um momento para o outro, a equipa adversária com dois ou três triplos faz ali um fosso que depois é difícil recuperar. Mas acima de tudo, e menos até do que falar aqui nos séniores, importava e gostava muito também de destacar, e aqui o Hockey Patins tem sido também, para além do campeonato regular que tem estado a fazer, mas acima de tudo, no setor de formação, eu penso que as nossas equipas estão muito bem. Em todas as modalidades temos equipas desportivamente no topo das classificações, mas temos acima de tudo um trabalho sério, empenhado e dedicado, que é feito ao nível da formação, desde os mais pequeninos, das escolinhas, onde aí o resultado é o que menos importa, é os encontros que são feitos, mas acima de tudo a vivência que é feita por estes jovens, o facto de gostarem de, ao sábado e ao domingo, irem praticar desporto, irem para fora, conviverem uns com os outros, lutarem por um objetivo comum, é muito importante e tem sido gratificante, e assistir às vezes àqueles encontros dos mais pequeninos é giro, é engraçado, e estamos a fazer, penso que, um trabalho muito útil ao nível do desporto no nosso concelho. Nuno, estamos praticamente no fim desta conversa, estamos com 42 minutos depois das 9 da noite, falámos enfim um pouco de tudo, do desporto no concelho, num concelho que de facto tem uma panóplia enorme de oferta desportiva e que os nossos jovens podem escolher. Há um tempo atrás, e há uns tempos atrás, havia só uma ou outra modalidade. Hoje, felizmente, e como foi referido, temos 15 que são federadas, quase todas elas têm formação, é uma aposta ganha do município nesta área. Certo. Essa é a nossa opinião e é uma bandeira que gostamos de elevar bem alto, porque de facto esta formação desportiva é fundamental para termos cada vez mais e melhores jovens em Oliveira do Hospital. Não sei se ficou algo para perguntar ou algo para esclarecer, Nuno. Penso que não. Conhecedor como é do desporto e acompanhar da maneira que eu acompanho, e eu estou à vontade para dizer isso, porque em muitos locais onde vou encontro sempre um variador e, portanto, sei que acompanha muito isso. É uma aposta. Nuno, obrigado por estar aqui nesta noite de segunda-feira, depois de tirar uns minutos de lazer, né, do futebol, que ainda não perdeu o vício, e estar aqui a explicar-nos um pouco mais do que é a aposta do município no desporto e falarmos, enfim, desse grande evento que está a saúde. O Santos está aí a marcar, de facto, neste momento, o basquetebol nacional, e falarmos um pouco daquilo que foi a gala e dos clubes neste concelho. Eu é que agradeço e terminava apenas também neste meu agradecimento envolver todos aqueles que trabalham o desporto no concelho de Oliveira do Hospital, e uma palavra também para os pais dos nossos atletas, porque apreciamos também o esforço e a envolvência que os pais vão fazendo cada vez mais. E se me permitir também deixar aqui um pequeno desafio, que por vezes os pais deixem as crianças ser felizes a praticar desporto. Que não comecem já com aquela pressão de todos terem que ser Cristiano Ronaldo, de não haver até aquelas picardias, que às vezes é uma expressão utilizada no desporto, que às vezes já se começam a perceber entre clubes no concelho, que não lhes comecem já a incutir esse tipo de rivalidades, que às vezes se percebe também facilmente, e penso que isso não é saudável, porque isto às vezes nota-se, e os jovens são todos amigos, eles andam todos na mesma escola, no final do jogo eles estão todos a conviver uns com os outros, e eles não queremos ver esse conflito. Às vezes nós é que os estragamos, porque puxamos tanto e exigimos tanto, e porque tem que jogar sempre, nada disso. Eles têm é que ser felizes a praticar desporto. E, mais uma vez, agradecer à Rádio Boa Nova, que quer o convite, em particular ao Albino José, mas também todo o trabalho que vão fazendo e da divulgação também que estão a fazer, neste caso, ao desporto, e que para nós também é importante.